machuca. Fazer o que, né? A vida é assim. Faria tudo de novo. Tá pela aqui. Sorri pra mim. Revejo as fotos. Nós no zoológico. Doce veneno. Me arrependo. Distante assim não aguento. Ela é celeste. O que me impede? Bateu saudade. Passado bom. Brilho batom. Sabor maçã. Beijo bombom. Que tempo bom. Que tempo bom. Escreve uma carta, fala comigo, me olha nos olhos, me chama de abrigo. Tô envolvido, me liga, eu ligo, namoro ou amigo. Que cara é o feitiço, amor proibido, sorte ou castigo, agora é ela. Olho na janela, não vejo nada, vento na cara, saudade, mó brisa. Maldita, me xinga, estiga a doutrina, me beija, me anima. É pérola, é linda, é Di, é Dilma, é Sandra, é Silvia, é pobre, é rica. É Zayla, é Zica, é sex antiga. Minha sereia bela, Cinderela, linda flor. Odara, dandara, a chuva que Deus criou. Nasci só pra te amar, com você quero estar. Minha gangsta, minha gangsta. Minha sereia bela, Cinderela, linda flor. Odara, dandara, a chuva que Deus criou. Nasci só pra te amar, com você quero estar. Minha gangsta. Lá vem ela, sem da goela, as favelas sempre assim. Pele preta, corpo sã, miudim. Samba novo, samba antigo, samba rock, samba ao vivo. Pé no chão, multidão, vai. Ela dito ritmo, Cassiano, mas vem gay. Brasileira, vai e vem. Sedutora, dança bem. Batucada, Jorge bem. Timaya, o tem creme. Sabotagem, o trem. Loira, ruiva, adida, gorda, magra, bandida. Alta, baixa, metida, brava, calma, homicida. Séria, sábia, antiga, índia, negra, amiga. Só as naves, as pãs, as cínicas, freques, a al. As gasolina, linda menina. Minha sereia bela, Cinderela, linda flor. Odara, dandara, a chuva que Deus criou. Nasci só pra te amar, com você quero estar. Minha gangsta, minha gangsta. Minha sereia bela, Cinderela, linda flor. Odara, dandara, na chuva que Deus criou. Nasci só pra te amar, com você quer estar. Minha gangsta. Você quer estar, minha grande está, minha grande está. Nasci só pra te amar, ou você quer estar, minha grande está. Yeah.